Saúde Mental Sem Tabus. As problemáticas da saúde mental. Discutidas e abordadas de uma forma simples, clara e acessível. Aqui na sua rádio. Saúde Mental Sem Tabus. Um programa de responsabilidade da Meta Alentejo. Associação para o Bem-Estar Psicossocial da Comunidade. Em parceria com a RTA. Saúde Mental Sem Tabus. À segunda quarta-feira de cada mês, depois das 16 horas, na RTA. Rádio Telefonia do Alentejo. Olá, muito boa tarde. Vamos dar início aqui a mais um programa Saúde Mental Sem Tabus, um programa feito em parceria com a Meta Alentejo, Associação para o Bem-Estar Psicossocial na Comunidade, e hoje vamos falar sobre cuidadores de pessoas com problemas de saúde mental. E para falar sobre esta temática, contamos mais uma vez com a presença do Dr. Rodrigo Pires, psicólogo da Meta Alentejo, e ainda do Sr. Joaquim Lopes, membro da direção da Meta Alentejo e também familiar de uma pessoa que lida com problemas de saúde mental. Olá, boa tarde. Bem-vindos aqui à nossa casa. Boa tarde. Eu, antes já, além de agradecer a vossa presença, que é um hábito aqui nos nossos estúdios, a presença aqui da Meta Alentejo para divulgar e falarmos sobre estas questões da saúde mental e também da própria associação, gostaria de perguntar porque é que se escolheu este tema para o programa de hoje, Rodrigo. Boa tarde, mais uma vez. É um prazer para nós voltar aqui a estar convosco, a conversar sobre saúde mental. Nós achamos que fazia muito sentido abordarmos este tema, uma vez que até aqui nós temos vindo a falar sempre muito das questões de saúde mental, mas predominantemente na ótica da pessoa que tem os problemas de saúde mental. E é certo que isto é muito importante para que as outras pessoas que nos estão a ouvir possam ter uma ideia do que é que viver com isto implica e tudo o resto, pronto. Mas o mundo da saúde mental não se compõe apenas das pessoas que sofrem dos problemas de saúde mental ou pelos técnicos que trabalham com estas pessoas. Portanto, há outras pessoas que são aqui intermediárias no processo e que têm também uma voz que tem que ser ouvida e tem que se dar a conhecer o que é também a vida para estas pessoas e quais é que são as suas dificuldades. Os familiares, como eu estava a dizer, são muitas vezes intervenientes nestas situações e são um pilar fundamental do apoio destas pessoas, e por esse motivo nós consideramos que é também muito importante falar sobre o que é que significa ser cuidador de alguém com um problema de saúde mental. Muito bem, então para começar a entrar bem dentro desta temática, gostaria de perguntar se existe algum dado, alguma estatística que nos permita ter uma noção de quantas pessoas em Portugal têm este papel de cuidador informal, uhum, de pessoas com doença na área da saúde mental. Sim. Bem, objetivamente nós não temos estudos que nos digam quantas pessoas em Portugal é que são cuidadores informais de pessoas com problemas de saúde mental. No entanto, pode-se fazer grosseiramente uma estimativa e pressupor que, se Portugal é um dos países da Europa que tem mais prevalência de problemas de saúde mental, o número de famílias nos quais existirá um cuidador informal pode também ser muito elevado. Pronto. Claro. E, no entanto, nós hesitamos sempre em falar em números porque, como eu estava a dizer, nós não temos nenhum dado que possa servir para isso. Mas temos também que considerar que há muita vergonha e há dificuldade de pedir ajuda e, portanto, isto não dá a visibilidade às famílias que estão nesta situação para virem a público e falarem sobre isto. E, portanto, é difícil contabilizar quantas pessoas é que se encontram mesmo nesta situação. Mesmo que haja uma contagem, entre aspas, terá sempre subavaliado, digamos. Exatamente, assim. Exatamente, porque nós não sabemos até que ponto é que estamos a contar todas as pessoas ou claro, Há sempre algumas pessoas que escolhem não falar sobre isso porque medo ou receio, mas à frente já falarei um pouco sobre isso. Toda aquela questão também que já falámos nos programas do estigma. Exatamente, e que é muito relevante aqui nesta situação também. E o que é certo é que estas pessoas são uma percentagem que é considerável e está numa posição de maior vulnerabilidade. Está exposta a vários tipos de stressores, ou seja, vários tipos de pressões, não só por parte de coisas de institucionais, por assim dizer, ou barreiras que existem na comunidade, mas também de stressores pessoais, ou seja, tem um desgaste próprio e que faz com que estas pessoas precisem de apoio psicossocial, todo aquilo que seja possível conseguir, para aliviar de facto o impacto que esta tarefa lhe causa no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. E já que nos fala então em impacto, pode explicar um pouco melhor a que é que se refere para que as pessoas que nos ouvem possam perceber melhor o que é ser cuidador de uma pessoa com problemas de saúde mental, o que é que isso implica? Uhum. Sim. Para falar sobre isso, é sempre importante dizer que nós tentamos falar sempre muito com base naquilo que já se sabe, ou seja, nos estudos que vão sendo feitos. E nós temos em Portugal alguns estudos que já foram feitos, pronto, com estas pessoas, com estes cuidadores de pessoas com doença mental, mas também nos outros países tem vindo a ser feito muita investigação e tem-se estudado muito estas famílias para perceber que, de facto, que impacto é que isto tem para a pessoa. E, de facto, aquilo que nós podemos dizer é que as famílias que estão nesta situação, os cuidadores que estão nesta situação, são pessoas que estão expostas a diferentes tipos de pressões e de dificuldades para lidar com a situação em si. E, portanto, para além de terem que lidar com consequências psicológicas, por exemplo, com medo, com vergonha, com a culpa, lidam também com coisas que podem ser mais objetivas. Por exemplo, podem ter uma influência nas capacidades financeiras, nas atividades sociais que a pessoa faz, ou seja, a pessoa pode ter mais dificuldade em ter outras atividades para além do papel de cuidador, pode também ter impacto na família, impacto no trabalho. Isto são coisas que, como eu estava a dizer, são mais objetivas. E há também toda a componente subjetiva, ou seja, que varia de pessoa para pessoa, ou a carga emocional, o impacto emocional que isto tem na pessoa, pronto, que pode ter várias pressões. A pessoa pode ter medo de falar sobre o assunto, pode ter vergonha de mostrar às outras pessoas aquilo que se passa na sua família, sentir-se culpada pelo problema de saúde mental que o familiar tem, também pode ser uma coisa que é uma, pronto, é um exemplo de carga, né, de pressão que decorre deste tipo de situação. E pronto, nós, embora tenhamos ainda muita coisa que não é clara, nós sabemos que a qualidade de vida destas pessoas fica afetada. Isso é certo. E portanto, quanto maior for a exposição à situação e quanto menor for a possibilidade da pessoa ter suporte de outras pessoas ou de outros técnicos e de descansar, mais facilmente irão surgir problemas de saúde mental. Ou seja, falamos aqui em coisas como a depressão, a ansiedade, o burnout ou outras consequências psicológicas. Se nós formos aos estudos, por exemplo, há investigações que mostram que as pessoas que são cuidadoras de pessoas com problemas de saúde mental podem ter níveis de ansiedade, de depressão ou de insónia que são mais elevados do que a população em geral. E, em certas vezes, elas podem até chegar a ser duas vezes mais elevados. Portanto, aqui estes estudos a mostrarem que, de facto, há um lastro psicológico muito, pronto, muito associado a este papel. Estas consequências, ao nível da saúde mental, não são os únicos problemas que os cuidadores têm que enfrentar. E, portanto, há bocado a Marina estava-me a falar do estigma e eu disse que mais tarde, claro, gostaria também de falar sobre isso, e, de facto, é isso que eu também queria referir aqui. E a questão do estigma é, sem sombra de dúvida, mais um aspecto, mais uma barreira que é imposta aos cuidadores, e nós sabemos que estes cuidadores, estes familiares, podem ser afetados por discriminação, ou seja, nomeadamente quando nós falamos de algum tratamento negativo por terem alguma associação com uma pessoa que tem um problema de saúde mental. Aqui há uns tempos, quando nós falávamos sobre estigma, dizíamos que isto é o estigma por associação, ou seja, a pessoa é tratada de forma diferente, ou seja, é discriminada por ter uma associação com a pessoa com um problema de saúde mental, por ser o pai da pessoa que tem uma doença bipolar, por ser o filho de uma pessoa que tem uma esquizofrenia. Isto é um exemplo de estigma por associação. E, portanto, isto afeta as famílias, leva a que as relações dentro da família se comecem a haver uma disrupção e que haja também um aumento da distância social. Ou seja, isto acontece não só dentro da família, mas também para fora, com as outras pessoas que estão na comunidade. O que é que isto quer dizer? Quando estas pessoas são discriminadas por associação, é mais fácil, ou é mais comum que as relações com as outras pessoas na comunidade tenham menor qualidade e que as outras pessoas que estão à volta desta família, destes cuidadores, não sejam tão sensíveis às coisas que eles passam e ao seu sofrimento. Pronto. E, no entanto, isto fará com que as pessoas sejam menos, apoiem menos estas pessoas. O que é que eu posso dizer mais sobre os estudos? Basicamente, eles ajudam-nos a perceber como é que isto se expressa, e, portanto, há estudos que dizem que os cuidadores destas pessoas mostram que frequentemente se sentem culpados ou sentem-se criticados por parte dos outros relativamente ao comportamento da pessoa, de quem eles estão a cuidar. E outra coisa que também eles reportam é que pode também acontecer que a pessoa que é cuidadora da pessoa com doença mental é evitada ou é excluída das outras atividades sociais. Acaba por ser também posto de parte, de certa forma. É barrado o acesso às outras atividades, às outras possibilidades de interação social, e que isto é muito importante para manter uma boa saúde mental, diga-se de passagem. E, portanto, isto é ainda mais propenso de acontecer quando a pessoa que tem um problema de saúde mental vive com os familiares. Portanto, exato, quando é mais fácil que habita seja na mesma casa, exatamente. Mais provável que aconteça. Exatamente, mais provável que haja uma discriminação por associação. E os estudos mostram que isto tem influência na discriminação por associação, como eu estava a dizer, levando a que sejam reforçados os sentimentos de vergonha, de embaraço, que a pessoa se sinta mais excluída socialmente, mais rejeitada, e que tenha mais vontade de sair da situação ou de evitar aquilo tudo. E, portanto, tudo isto, como nós podemos imaginar, tem impacto e tem consequências no bem-estar psicológico do cuidador. Portanto, outro aspecto importante é que em função da posição na família, há diferentes experiências de discriminação. Portanto, os pais são mais frequentemente culpados pela doença dos filhos, por exemplo. Os irmãos ou os cônjuges são mais frequentemente responsabilizados se a pessoa não estiver a cumprir com a terapêutica. Isto mostra-nos que, quando nós falamos em estigma, não é sempre a mesma coisa que acontece. Diferentes pessoas na mesma família podem ter diferentes experiências de discriminação, mas que terão sempre, em última instância, um efeito nocivo para o bem-estar da pessoa. Pronto. E há também outras dificuldades que contribuem para a sobrecarga do cuidador, como eu referi no início. Consequências financeiras, portanto, associadas aos custos que a pessoa tem que comportar para apoiar o familiar. Para além do mais, a pessoa pode também ter que comprometer a capacidade de cumprir outros papéis sociais. Por exemplo, a pessoa pode ter dificuldade em cumprir com o papel laboral, portanto, porque tem que ficar a cuidar da pessoa. Ou então até pode levar a situações onde temos questões de absentismo, ou seja, como eu estava a dizer, a pessoa deixar de trabalhar porque tem que ficar a cuidar do familiar e não tem mais ninguém com quem possa deixar e teme pela sua segurança e, portanto, evita ou deixa de ir ao trabalho para poder ficar a prestar este papel. Ou então mesmo situações de presentismo, ou seja, a pessoa de facto consegue cumprir com os seus papéis, consegue ir trabalhar, mas não consegue ser produtiva, não consegue estar motivada, não consegue estar descansada, e tudo isto tem impacto não só na produtividade, mas também no bem-estar da pessoa. Pronto. Outro assunto que os estudos mostram como outra dificuldade que os cuidadores se confrontam prende-se também com o desconhecimento da natureza e do curso dos problemas de saúde mental que o familiar tem e também quais são as modalidades de tratamento que estão disponíveis para dar apoio à pessoa. E, portanto, aqui novamente o estigma a aparecer. Porque é que nós falamos aqui sobre o estigma? Porque o estigma está relacionado com a dificuldade em falar sobre um determinado assunto, neste caso falar sobre saúde mental. Não só por fazer com que seja difícil falar sobre isso, como eu estava a dizer, portanto as pessoas podem ter medo de falar sobre isso por medo de ser criticadas, por exemplo, mas também para evitar a vergonha de ser associada a um rótulo que é vítima de discriminação. E, portanto, não só por esta situação, mas também porque propaga informação que é errada acerca das pessoas com problemas de saúde mental e sobre as suas possibilidades de terem ajuda. E por isso é que é tão importante falar sobre saúde mental de uma forma mais natural e mais sem complexos. Muito bem, agora ouvíamos aqui também o Sr. Joaquim Lopes para nos falar um bocadinho também da sua experiência, digamos assim, neste papel de cuidador, e perguntava-lhe se ser cuidador tem vindo a interferir com a sua vida em termos de trabalho ou outras atividades sociais que desempenha. Eu, para lhe responder a isso, talvez seja mais fácil começar pelo seguinte. Tenho 80 anos e continuo a trabalhar todos os dias, porque é a única forma que encontro como escape de me libertar a carga que trago de ser cuidador. Muito bem. Não fujo às responsabilidades, mas... Mas precisa deste escape, não é? Preciso de um escape, preciso de atividade mental para me libertar dessa situação. E isto acaba por estar um bocadinho relacionado com isso, mas psicologicamente sente então que há um efeito em si neste papel de cuidador? É evidente que sim, não é por acaso. E para além do constrangimento de sabermos que temos um doente, portanto acompanhamos a dor desse mesmo doente, causa-nos também doença, entre aspas, o facto de termos que aguentar a carga psicológica que traz o tratamento ao doente. Portanto, é difícil lidar com tudo isso. Muito difícil, é mesmo muito difícil tratar. Posso-lhe perguntar há quantos anos é que lida com este... Há quanto tempo é que tem este papel de cuidador? Filho, há muito tempo? O meu filho neste momento tem 53 anos. 56 anos. Eu lido com isto desde os 20 anos dele. Portanto, já são muitos, mais de 30 anos a lidar com esta questão. Começou por ter altos e baixos, por ter períodos eufóricos e outros de depressão. E depois acabou por praticamente não ter momentos eufóricos, só tem de depressão. O que ainda é mais difícil de suportar, peço embora o facto do outro também não ser agradável. Claro, mas portanto nota de facto que é muito complicado um dia a dia desta pessoa que é cuidador. Muito complicado, e sobretudo o sentir e o partir do pressuposto daquilo que o ente sofre. Sente de certa forma impotente por não poder ajudar, é evidente, não é? É evidente que sim. Muito bem, voltávamos aqui ao Rodrigo e perguntava-lhe o que é que pode ser útil para ajudar estas pessoas. Há duas coisas que seriam importantes de referir. Até agora nós temos estado aqui a falar sobre as dificuldades que passa uma pessoa nesta situação, e estávamos a acabar de ouvir o Sr. Lopes falar aqui sobre a dificuldade que é ter que lidar com isto e como é que vai conseguindo. Mas isto não quer dizer que não exista nada que possa servir para amparar estas pessoas e para lhe dar, de facto, algum suporte. Nós, felizmente, temos alguns apoios com os quais se pode contar. Contudo, isto não significa que estejamos numa situação que possamos dizer que é perfeita e que, portanto, não haja nada para melhorar. Pelo contrário, temos muitas áreas onde é necessária a melhoria do suporte que é dado a estas pessoas e aos seus familiares. E, portanto, eu vou primeiro falar sobre os apoios que existem e depois daquilo que ainda falta melhorar. Pronto. Em termos dos apoios sociais existentes, é importante que se diga que não existem apoios específicos para situações de problemas de saúde mental. Portanto, uma situação deste tipo, em que alguém é cuidador de uma pessoa com um problema de saúde mental, não há um apoio específico para esta pessoa. Mas há apoios dos quais a pessoa pode beneficiar. Ainda assim, é possível recorrer a outros apoios. Em termos de instituições, por exemplo, pode-se recorrer diretamente a centros de dia ou a lares, através da Segurança Social, mas neste caso apenas se a pessoa for maior de 65 anos. As famílias também podem recorrer diretamente a apoio domiciliário ou a centros de convívio. Portanto, aqui já podem ir diretamente solicitar este apoio. Para quem nos está a ouvir e quem se encontra aqui na região de Évora, também há a possibilidade de se recorrer à unidade de apoio moderado de Montemor, cujo arranque está previsto para breve. Mas neste caso, o pedido tem que ser tratado através do Hospital do Espírito Santo de Évora. Portanto, as pessoas têm que se dirigir ao hospital e têm que falar com um técnico, explicar a situação e dizer que gostariam de tratar da situação. E depois, a partir daí, é que se dá o encaminhamento. Em termos de apoios económicos, também temos alguns apoios económicos, nomeadamente a prestação social para a inclusão e o complemento por dependência. Para além destas medidas, nós, Meta Alentejo, temos também algum suporte para estas pessoas. Pronto, temos o grupo de suporte aberto a cuidadores, familiares e amigos de pessoas com problemas de saúde mental. Esta é uma resposta que está disponível para todas as pessoas que queiram dirigir-se à nossa sede, que está aqui em Évora, e não tem qualquer custo associado. Mais adiante eu vou falar um bocadinho sobre este grupo, e no entanto gostava só de transmitir aos nossos ouvintes que esta é também uma forma de suporte das pessoas que são familiares e cuidadoras de alguém que tem um problema de saúde mental. Portanto, os grupos de suporte são uma mais-valia que as pessoas podem recorrer se estiverem disponíveis perto de si. Para quem está em Évora, a Meta Alentejo tem um grupo. Relativamente às coisas que são importantes melhorar, é sempre importante lembrar que ainda não temos um estatuto específico para o cuidador, e isto significa que muitas pessoas têm que despender dos próprios recursos para apoiar os familiares. Pronto. Como se estava a dizer há pouco, a questão do impacto financeiro aqui é notório. Pronto. Esta questão do estatuto do cuidador tem vindo a ser debatida ultimamente. Exatamente, mas ainda não. De uma forma geral, não, sim, do cuidador, sim, só, sim, na, sim, área, sim, da saúde mental, de uma, sim, forma, sim, geral, sim, né? Sim, mas, sim, ainda não há nada concreto. Está. Infelizmente ainda não temos nada concreto e de facto é uma coisa que já é uma necessidade há muito tempo e cada vez será mais. No distrito de Évora, por exemplo, a falta de um fórum socio-ocupacional é uma coisa que é muito necessária para promover a integração na comunidade e a autonomia destas pessoas que têm estes problemas de saúde. Para quem nos possa estar a ouvir e que não saiba muito bem o que é um fórum socio-ocupacional, estamos a falar de um espaço em que podem aceder pessoas que têm um determinado grau de incapacidade. Pronto, a pessoa pode integrar e serve para ajudar a pessoa a ter mais autonomia, para estar mais integrada na comunidade, na família, e para ter acesso a oportunidades de formação profissional ou de emprego normal ou protegido. Pronto. Aqui no distrito de Évora, salvo erro, houve um fórum socio-ocupacional em tempos, mas entretanto ele acabou por... Ele estava integrado numa experiência piloto, mas entretanto acabou por ser encerrado e já não voltámos a ter um fórum socio-ocupacional. Portanto, esta é uma grande necessidade aqui no nosso distrito, e que seria, sem dúvida, uma mais-valia para promover estas pessoas, a integração destas pessoas, a autodeterminação destas pessoas, mas também o alívio dos cuidadores e das pessoas que vivem com estas pessoas todos os dias. Outra dificuldade que existe e que é transversal no nosso país é a falta de financiamento na área da saúde mental, que tem vindo a ser falado muito ao longo do tempo, e aqui no nosso distrito é muito evidente, e isto faz com que também aqui se sinta a falta de recursos materiais e recursos humanos para dar resposta a casos de problemas de saúde mental. E aqui, quando falamos na resposta, não falamos só na resposta para as pessoas que têm os problemas de saúde mental, falamos também na resposta para os cuidadores. Portanto, fazem falta mais técnicos para poder ajudar as pessoas, fazer a psicoeducação adequada, fazer os grupos de suporte, dar de facto algum... Exato, para evitar precisamente aquilo há pouco falava de desta pessoa poder vir ela também a depois a ter exatamente. Alguns problemas de saúde mental. Exatamente, exatamente. Precisamente para prevenir essa outros questão. Problemas de saúde mental. Mais coisas que eu também gostaria de enfatizar. Portanto, há esta questão do financiamento da saúde mental, que também é parco. Há a juntar também a isto a questão da não existência de oportunidades laborais e ocupacionais das pessoas com problemas de saúde mental, e portanto isto condiciona muito o trabalho que nós técnicos vamos desenvolvendo para ajudar estas pessoas a estar integradas, a ser autónomas, a ser independentes, porque de facto se nós fazemos muito trabalho para promover isso e tentamos a todo o custo que isso aconteça, depois torna-se muito frustrante, se não acaba por ser quase sabotado na totalidade quando estas pessoas de facto querem dar o passo para a sua vida autónoma e não encontram oportunidades para conseguirem fazer isso. Isto, obviamente, como se pode imaginar, limita, pronto, a possibilidade da pessoa viver de uma forma independente. Estas lacunas, para além de dificultarem a integração destas pessoas, sobrecarregam os cuidadores, como eu estava a dizer há pouco, que acabam por ter que lidar por eles próprios com muitas dificuldades, e isto acaba sempre por levar ao seu desgaste físico, psicológico e à perda da qualidade de vida. Depois, estes aspectos que eu estava a falar são os mais formais, por assim dizer. Mas há também algumas ajudas informais que podem ser muito úteis aos cuidadores. Por exemplo, qualquer pessoa que não se esteja a ouvir pode sempre ajudar quem está nesta situação e pode-se dar apoio de várias formas, nomeadamente, por exemplo, apoio em tarefas do dia-a-dia, ajudar no descanso físico ou no descanso mental, por exemplo, passando algum tempo com estas pessoas, ajudá-las a distrair-se um pouco, se isto for de facto aquilo que é mais importante para a pessoa pode achar que não precisa de se distrair. Neste caso, para o cuidador, estamos exatamente, a falar do cuidador. Estamos a falar para o cuidador. Mas também pode ser importante a pessoa mostrar-se disponível para escutar, para ver se a pessoa precisa de falar, e se a pessoa de facto manifestar que tem esta necessidade, que precisa de falar com alguém que não conseguiu falar com ninguém ultimamente, a pessoa tentar não julgar a pessoa, não dizer-lhe aquilo que ela tem que fazer, procurar ouvi-la com atenção, e pode ser muito importante ajudar a pessoa a não se sentir sozinha, manter um contacto regular com ela e estar sempre disponível para ajudar é uma coisa que pode fazer muita diferença. E nós aqui podemos falar com certeza, porque isto é uma das coisas que os estudos mais nos mostram que é eficaz. Portanto, estamos aqui a falar de suporte social. As pessoas estão tão mais protegidas quanto mais sentirem que têm outras pessoas com quem podem contar e que podem ajudá-las se elas necessitarem. Portanto, isto é muito importante. Mais coisas que eu gostaria de dizer. Se necessário, pronto, quando as pessoas procuram dar apoio, procuram estar mais próximas destas pessoas, podem também dar a conhecer algumas iniciativas da Meta Alentejo. Nós já temos vindo aqui a falar sobre elas, mas, no fundo, dizer às pessoas que existem técnicos, aqui na região de Évora, existem técnicos que podem dar-lhe algum apoio, podem dar-lhe algum suporte, se elas necessitarem, poderão recorrer a eles. E, portanto, podem contar com a ajuda de um técnico especializado, neste caso falo da minha atuação, pronto, que dinamiza aqui os grupos de suporte a cuidadores. Vocês têm os grupos de apoio que ajudam, então, também esta carga exatamente, dos cuidadores, exatamente. Não é? Pode ser uma mais-valia para que as pessoas possam beneficiar e possam sentir algum alívio e algum tipo de suporte. Já agora gostaria de acrescentar, não sei se o Rodrigo conhece ou não, mas nós aqui em Évora também temos, através da Unidade de Cuidados na Comunidade, um cantinho do cuidador, uhum, que dá apoio de uma forma geral aos cuidadores e, portanto, também ajuda um bocadinho a que os cuidadores tenham momentos de convívio, às vezes de lazer, sei, pelo que sei, até inclusive às vezes a ficar com os doentes, sim, sim, para poderem eles fazer algumas atividades diferentes e que os aliviam um bocadinho da carga que vão ultrapassando. Isto porque sim, nós também sim, tivemos feito alguns programas em parceria com eles e, portanto, também temos divulgado algumas das iniciativas no Centro de Saúde às Portas da Viz, uhum, nessa unidade, e, portanto, também quem precisar de alguma informação, sei que também pode se deslocar aí e tentar perceber o que é que tipo de apoio é que podem, uhum, podem ter, numa forma geral. Não, uhum, estamos a falar só na doença, na área de saúde mental, saúde mental, mas sim, de uma forma em geral. Sim, sim, sim. Sim, essas iniciativas são sempre muito louváveis. Claro, e são muito importantes. Aproveitar, claro, aqui também para dar a conhecer, claro, porque claro, quem esteja, claro, a ouvir pode de não conhecer e ficar a par dessa, uhum, desse projeto que existe também. Uhum. E aqui, Sr. Lopes, eu estava aqui para lhe perguntar um bocadinho se tem participado nestes grupos de apoio aqui da Meta Alentejo, como é que tem sido essa sua experiência, falar-nos um bocadinho disso. Eu iniciei a minha atividade na Meta Alentejo como cuidadora em 2015. Okay. E a partir daí penso que não faltei nunca a uma reunião de cuidadores. É importante para si, são importantes esses momentos? São importantes sobretudo porque nós na Meta Alentejo temos tido até agora a capacidade de poder dividir as reuniões de curadores em duas, com duas características totalmente distintas. Uma, a de lazer. Vivemos, não podemos esquecer, vivemos numa cidade de museu e temos feito variedíssimas digressões em grupo, a visitar pontos típicos da cidade, pontos turísticos, o que é sempre louvável e alivia-nos muito. É claro, é um momento pelo menos de convívio, de esquecer um bocadinho a rotina e a carga do dia-a-dia, não é? Outra forma, é um bocadinho mais dolorosa, mas de qualquer forma também alivia, que é em grupo procurarmos expor os problemas que temos e tentar encontrar soluções ou alívio para esses, mesmos problemas. Claro, digo que é mais cansativo porquanto damos mais do mesmo, ou seja, não só temos o nosso problema, como vamos conhecer os problemas dos outros. E não é por acaso que se diz que nunca se sintas bem como ao dos outros. Exato. Portanto, mas há aí uma partilha de experiência que às vezes até pode ajudar de alguma forma neste vosso papel, não é? Exatamente. Além destes grupos de apoio, há outras, como é que tenta lidar com a situação? Já falou há bocado do trabalho como meio de escape, mas há assim mais alguma coisa que vá fazendo? Eu se calhar não sou, penso, não é se calhar, eu não sou o curador ideal, longe disso. Gostaria de ser e gostaria de ter uma capacidade de raciocínio e de dar ajuda com o meu filho, que por vezes não tenho. Às vezes exalto-me e enfim, não há ninguém perfeito, portanto, há de dar o seu melhor, com certeza. De qualquer maneira, como toda a gente sabe, é uma situação difícil, que nós tentamos, tanto eu como a mãe, tentamos levar o melhor possível, dando-lhe o apoio que é possível, procurando que não lhe falte nada, tentando orientá-lo, quer financeiramente, quer fisicamente, no que respeita a consultas, a medicação, etc. Tudo aquilo que é necessário. E felizmente, não, peço embora o facto de ser um doente, não posso dizer que ele não é um colaborador, porque o é. Muito obrigada, Sr. Lopes. E voltávamos aqui só ao Rodrigo para terminar, e além de agradecer a vossa presença mais uma vez, perguntar se gostava de acrescentar mais alguma coisa, Rodrigo. Sim, nós gostaríamos, como já é hábito, pronto, fazer um agradecimento a vocês, Rádio Telefonia, por nos darem este espaço que é tão importante para nós podermos falar sobre os temas de saúde mental. Há bocado falávamos na questão da transmissão da informação e esta é, sem dúvida, uma forma que é muito importante e eficaz de garantir que estamos a promover, pronto, que estamos a promover a saúde mental. Falar, como já é hábito, noutra iniciativa que nós vamos desenvolver este mês para contribuir para esse objetivo de promover a saúde mental, são os diálogos sobre saúde mental. Vão acontecer na próxima quarta-feira, dia 15 de maio, e vamos falar sobre a promoção da saúde mental, nomeadamente o que é que significa ter saúde mental e o que é que sabemos que funciona para a promover. Pronto, como se calhar algumas pessoas já saberão, a participação neste evento da Mental Alentejo não tem custos, é totalmente gratuito, também não precisa de inscrição, e por essa razão todos aqueles que quiserem aprender e falar um bocadinho mais sobre este tema podem juntar-se a nós às 6 horas na quarta-feira para falarmos sobre isso. Pronto. Gostávamos também de voltar a frisar que todas as pessoas que nos estão a ouvir e que sejam cuidadoras de pessoas com problemas de saúde mental, a Meta Alentejo é um espaço que tem um grupo de suporte para cuidadores, familiares e amigos de pessoas com doença mental, que é totalmente gratuito e no qual podem participar. O grupo é aberto e, portanto, as pessoas podem recorrer ao grupo sempre que acharem que é necessário. As sessões normalmente são dinamizadas em grupo, por mim, como eu estava a dizer, que sou o psicólogo da Meta Alentejo, e normalmente decorrem de 3 em 3 semanas, sendo que a próxima sessão calha amanhã, dia 9 de maio, quinta-feira, portanto às 6 horas na sede da Meta Alentejo, temos a próxima sessão do grupo de cuidadores. Outra iniciativa que gostaríamos só de dar a conhecer às pessoas, que iremos lançar em breve, são grupos terapêuticos para a depressão. Ou seja, estes grupos são destinados a todas as pessoas que estiverem clinicamente deprimidas, pelo que se ultimamente algum dos nossos ouvintes tiver sentido algum sintoma de depressão, nomeadamente falta de vontade para fazer as coisas, sentir-se mais cansado, sentir-se mais em baixo, ter dificuldade em dormir, esse tipo de sintomas assim que mais frequentemente são associados à depressão, pode ser uma forma de realizar um acompanhamento psicológico que ajude a aliviar estes sintomas. Queria também dizer que a depressão é um problema de saúde mental que pode ter impacto em vários aspectos da vida das pessoas e o seu tratamento não é feito unicamente através da medicação. E, de facto, os estudos mostram-nos que ela pode ser gerida com acompanhamento psicológico e, em alguns casos, com um pequeno número de sessões. Gostava também de dizer que isto também não implica que não haja um acompanhamento médico, até faz sentido que os profissionais estejam, de facto... Exatamente, que haja uma complementariedade. relativamente à idade entre técnicos, mas de facto há uma nova resposta que a Metalentejo está a querer criar de grupos terapêuticos para a depressão, para que as pessoas possam de facto ter acesso a um acompanhamento psicológico que as ajude a superar a sua depressão. Portanto, todos os interessados podem dirigir-se à nossa sede para pedir mais informações. Eu, às segundas-feiras de manhã, entre as 10 e as 13 horas, tenho um horário livre no qual estou disponível para falar com qualquer pessoa que queira tirar dúvidas, exatamente. Ou então, noutro dia, contactando-nos através do telefone, portanto, o número é 266-092-141, ou mesmo por e-mail, através de geral@metalentejo.pt. Ok, muito obrigada então pela vossa presença, por este testemunho e por estas explicações que nos foram dadas aqui ao longo do programa. Agradecer então a vossa presença, até uma próxima oportunidade. Obrigado, até à próxima. Muito obrigado. E nós então damos terminado por aqui o nosso programa Saúde Mental Sem Tabus, feito em parceria com o Metalentejo, Associação para o Bem-Estar Psicossocial na Comunidade. Hoje falámos sobre cuidadores de pessoas com problemas de saúde mental. Terminamos por aqui, muito boa tarde. Saúde Mental Sem Tabus, as problemáticas da saúde mental. Discutidas e abordadas de uma forma simples, clara e acessível. Aqui na sua rádio, Saúde Mental Sem Tabus. Um programa de responsabilidade da Metalentejo, Associação para o Bem-Estar Psicossocial da Comunidade, em parceria com a RTA. Saúde Mental Sem Tabus. À segunda quarta-feira de cada mês, depois das 16 horas, na RTA. Rádio Telefonia do Alentejo.